bate fumbi. Polêmica na música baiana. Calibre MC. Quer proibir que o governo gaste dinheiro público para contratar artistas que cantem letras ofensivas às mulheres. Essas músicas cheias de versos maliciosos podem estar com os dias contados aqui na Bahia. Calibre MC. O meu projeto é apenas para impedir que determinados compositores, determinadas bandas sejam contratadas com dinheiro público. Bandas que tenham músicas ofensivas às mulheres, que desvalorizam, que desrespeitam as mulheres e que incentivam a violência contra a mulher. Não dá pra cantar Dona Patinha como se nós fôssemos animais ou objetos sexuais. Retire a letra e escute o ritmo. Todo mundo está quebrando, inclusive eu, e sei também quebrar.